Abertura, Rebecca, a noiva, MH76, de Michael Haydn, Academia de Câmara Alemã de Neuss, a regência de Johannes Goritzky, 8 horas e 4 minutos, 30 de Fernando Sor, violão Fábio Zanon. Thank you. Fantasia, Opus 30, de Fernando Sor e ao violão Sábio Zanon. Mac FM, agora no Rio, são 8 horas e 19 minutos. E o fim de semana teve ganhador da Mega Sena, sim. Aliás, ganhadores. Dois sortudos vão levar uma bolada, 47 milhões de reais cada um. Os números sorteados foram 12, 14, 17, 18, 19 e 22. Quase aí uma sequência. A Quina teve 433 apostas vencedoras e cada um leva para casa R$ 18.900. E a quadra, com 19.908 acertadores, leva um prêmio individual cada um. Manhã Mac FM. Serenata Trio para violino, viola, violoncelo. E Ré Maior, Opus 8, de Beethoven. Conjunto de câmara, Larky Budelli. Thank you. Thank you. Violoncelo em Ré maior, opus 8 de Beethoven, conjunto de câmara Lacibudelli. MEC FM, 8 horas e 33 minutos. Vamos falar de imposto de renda? Pois é, quem ainda não entregou a declaração deste ano precisa correr. O prazo termina hoje, às 11h59. Lembrando, quem não entregar, paga uma multa. Karine Costa vai explicar. Contagem regressiva para o fim do prazo da entrega da declaração do Imposto de Renda 2021. Quem ainda não acertou as contas com o Leão pode enviar a declaração até às 23h59 da noite desta segunda-feira. Terminado o prazo, o fisco passa a cobrar uma multa por atraso. O valor mínimo da multa é de R$ 165,75, chegar a 20% do valor do imposto devido. Para evitar o pagamento de multas de atraso, o contador Gilberto Noronha explica que o contribuinte pode entregar a declaração e depois fazer ajustes e correções das informações que prestou. Para isso, basta apenas informar nome completo, CPF, data de nascimento e endereço. Como a Receita Federal, ela tem essa, dá um prazo para retificação, né? E essa retificação não tem multa, então a gente entrega, quem tiver os documentos, tiver o só informe de rendimento, por exemplo, ela envia só para o informe. Quem ainda não preencheu a declaração pode obter ajuda com a função declaração pré-preenchida e o assistente virtual. O prazo do envio foi prorrogado por causa da pandemia, mas o cronograma de pagamento das restituições foi mantido. E o primeiro lote de restituição será pago nesta segunda-feira. Até este domingo, mais de 25 milhões de declarações foram entregues à Receita Federal. A expectativa do fisco é receber ainda 9 milhões de declarações. A declaração do Imposto de Renda é obrigatória para quem recebeu mais de R$ 28.559 ou teve rendimento acima de R$ 40 mil no ano passado. Nacional em Brasília, Cariane Costa. Manhã Mac FM. 8h36, você ouve agora Polonésia número 5 em Fá sustenido menor, opus 44 de Chopin. O piano, Benjamin Grosvenor. Polonese número 5 em Fá sustenido menor. Opus 44 de Chopin e ao piano Benjamin Grosvenor. 2:46. Valsa Andorinhas da Áustria de Johann Strauss Filho com orquestra da Ópera Popular de Viena. Regência de Alfred Schultz. Thank you.

número 2 em Ré maior, opus 11 de Burg Müller, com a Sinfônica Wuppertal, a regência de Gernot Malfus. E são 9 horas e 32 minutos. Nós já começamos a fazer nossos informativos falando da loteria, Mega Sena, do imposto de renda, e agora vamos falar do seu bolso. Pois é, prepare o seu bolso. É que a energia elétrica fica mais cara a partir de amanhã. É a bandeira vermelha. Isso ocorre normalmente quando chove pouco nas bacias de rios que abastecem os reservatórios das hidrelétricas, obrigando então a ANEEL a usar a produção de usinas movidas a gás e a óleo diesel, que é a mais cara e todos sabemos disso. Confira na reportagem de Raquel Mariano. Vermelha, patamar 2. Isso significa que terá um custo de R$ 6,00 para cada 100 kW consumidos. Segundo a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, o mês de maio foi o primeiro do período de seca, o que comprometeu a reserva nas principais bacias hidrográficas do Sistema Interligado Nacional. E em junho, a previsão é de reservatórios mais baixos para essa época do ano, o que vai afetar a geração hidrelétrica e aumentar a produção das termoelétricas. A bandeira vermelha, patamar 2, é a última na escala que indica se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração. Com esse cenário, o indicado ao consumidor é adotar ações de uso consciente de energia e combate ao desperdício. Algumas dicas de economia de energia são tomar banhos mais curtos, de até 5 minutos, não deixar portas e janelas abertas em ambientes com ar condicionado, usar lâmpadas econômicas e apagar a luz ao sair de um cômodo e retirar os aparelhos da tomada quando possível ou durante longas ausências. Da Rádio Nacional em Brasília, Raquel Mariano. Manhã MEC FM. São 9h34, você ouve agora a sonata para violino e piano em Mi bemol maior, opus 5/3. Violino Michael Giller e o piano Loretta Blume. Thank you.

Thank you.